Thank you. No pé, olha no tempo de amor, se não I'm not afraid. pero se lo ve. Güey, que no se lo ve. Me ponen de más y que poco lo ve.

Thank you. Thank you.